Salve a todos os guerreiros e guerreiras do rap nacional. Lá do trilho, rap com a força de um trem. Pra rua, pra cada um que faz sua parte, que trampa, que busca, que faz sua arte. Pra todas as partes, salve quebrada querida, quem leva ela consigo tem o brilho da conquista. Pra todas perifa, pra todos os guerreiros, de todas quebrada do meu Brasil inteiro. Pra todos maloqueiros que mantiveram humildade, pelo real hip hop, objetivo e verdade. Pra todo sofredor, pra quem jamais desistiu, pra todos que batalharam, pra quem sempre investiu. Pros que deram a alma, o sono, amor e a vida, pros que não se venderam, manteram a essência viva. Pra todos que se foram e lá de cima observam, que em forma de mensagem eternizaram seus versos. Pros que honraram a palavra e defendem o ideal, pros que deram o sangue pelo rap nacional. Rua, quebrada, gueto, periferia, tiozão, isso é o rap, é fé que move a família. Tamo chegando agora, flagas, correria, que é os doidos lá do trilho com a força da boa vila. Rua, quebrada, gueto, periferia, tiozão, isso é o rap, é fé que move a família. Tamo chegando agora, flagas, correria, que é os doidos lá do trilho com a força da boa vila. Pra todo sofredor, de qualquer lugar que for, como nós batalhador, resiste fome, frio e dor. Luta como gladiador, nas causas que é defensor, não teme seu opressor, sabe perder e ser vencedor. Por isso vamos, botar mais vontade pra correr, não tamo nesse jogo louco pra perder, se injuriamo de ver os humildes se foder. Agora é a vez do gueto mostrar como tem que ser. Favela, periferia, quebrada, rua, esquina, barraco, bocada. Salve, salve toda essa rapa que trombei na caminhada. É o rap, a fé que move toda essa parada e que ainda leve ideia de progresso à molecada. Rua, quebrada, gueto, periferia, tiozão, isso é o rap, é fé que move a família. Tamo chegando agora, flagas, correria, que é os doidos lá do trilho com a força da boa vila. Rua, quebrada, gueto, periferia, tiozão, isso é o rap, é fé que move a família. Tamo chegando agora, flagas, correria, que é os doidos lá do trilho com a força da boa vila.